Agora, 3h17, como eu havia prometido, eu vou conversar agora, já sei comigo no estúdio, a tia Maria, né, Maria Helena Rodrigues Vaz, que é a coordenadora do evento 126 anos da abolição da escravatura no Brasil, e também acompanhada da Marina Tuneré, a Marina que é representante do grupo Afoxé. Boa tarde, meninas. Vou chamá-las de tarde. Meninas, né? Ai, que boa tarde. Ganharam o dia, muito né? Muito bom. Com certeza. Ganhamos, sim. Maria, me fala um pouquinho desse evento. Por que dessa iniciativa? De criar esse evento, relembrando, logicamente, uma data muito importante para nós, mas como é que vai ser esse evento? Bom, esse evento é o segundo encontro afro, né? E o nosso objetivo, o meu objetivo, é não deixar esquecer, para não esquecer o sofrimento dos nossos ancestrais, nossos negros, né? E firmar que até agora nós não somos libertos com esse racismo, né? Que essa lei essa lei deu liberdade jurídica aos escravos, mas a realidade é bem cruel. Pois é, a gente conversava aqui, né? Eu ainda falando assim, que eu ia perguntar, eu queria saber justamente isso. Vocês se sentem livres, começando aqui com a Marina te falando sobre os casos de racismo. Final de semana, novamente, né, caso de racismo lá no futebol italiano. E é muito triste de ver, né? Como você falou, né, tia Maria? São livres ali no papel, mas ainda são escravos de todo o sistema, né? Exatamente, somos escravos, como se diz, escravos libertos, né? Estão fazendo atualmente o que fizeram há 126 anos atrás, que libertaram os escravos, mas não deram a eles nenhuma oportunidade de trabalho e de ter uma vida digna. Então, por isso que até hoje o negro é marginalizado. Só que eles esquecem que eles mesmos são culpados. E o que nós estamos querendo nesse movimento não é nada absurdo. O que nós estamos querendo é respeito e que acabe a intolerância religiosa. Isso, você disse que isso cabe ao negro conquistar esse espaço? É isso que você quer dizer? Cabe ao negro, porque, infelizmente, há negros que têm vergonha da sua cor, da sua raça, da sua família. Infelizmente. Eu quero abordar um assunto com vocês. Vocês acham que isso de destinar cota para negros, destinar um dia especificamente para um dia da consciência negra, isso não é uma forma de discriminar mesmo o negro? Porque se vocês, né, são tão iguais com qualquer outra pessoa, com diferente da cor, da cor, né? Pele. A pele mais escura, minha pele também é morena e tal. Então, isso não é uma forma, assim, veladamente de se criar uma discriminação, porque se querem igualdade, não seria mais justo, né? Sim, não ter essas datas, né? Ou a cota, né? Porque do mesmo negro do mesmo jeito que o negro teve uma infância difícil, outras crianças brancas também têm infância difícil. Exatamente. E a gente sempre teve a ideia de que o 13 era o dia do negro. Para mim, o 13 não é o meu dia. Qual é o seu dia? Eu sou meu dia todos. Todos os dias. Todos os dias. Exatamente, exatamente. Não sou negro uma vez por ano, né? E a Marina agora, ela faz palestra nas escolas, que é muito importante, porque o efeito do racismo na criança é muito forte, né? A baixa estima, né? A negação da própria imagem. Sentimento de angústia e de revolta, eu acho que essas palestras na escola são muito gratificantes. Porque e o negro cresceu, porque vocês cresceram, né, nasceram e crescendo ouvindo isso, que vocês eram minoria, vocês eram desfavorecidos, que vocês vieram dos escravos. Então, isso foi criando essa imagem, né, para alguns. Né? Mas eu falo uma verdade para você, até hoje nós somos muito enfraquecidos, inclusive. Para mim, o dia não é só o 13 de maio ou 20 de novembro. Tem sempre que fazer alguma coisa, mas a gente é muito sozinho. Eu, no meu caso, eu não sou nada. Eu sou uma dona de casa que defendo minha igualdade, né? E tenho a ajuda da Marina, que eu chamo, está sempre pronta. Mas tu pede um apoio para alguém, tu pede colaboração de alguém, sempre é muito difícil para todos, sabe? Então, nós temos uma luta sozinha, eu e ela. E eu agradeço a Marina todo o respeito que eu tenho por ela, a sabedoria dela, que me ensina muito. Eu estudo muito sobre isso, mas às vezes me dá um branco. Mas eu tenho sempre a ajuda dela, que faz as palestras, sabe tudo, muito respeitada, sabe, no nosso movimento, no nosso movimento, nosso, né? Mesmo. Claro, no exatamente. Nosso movimento, no nosso estamos movimento. Juntas. Esse movimento do Grupo Afoxé, Marina, como é que são essas palestras, né? Como é que é a receptividade nas escolas, né? Principalmente, né, você lida com, passando para as crianças, principalmente, exato, né? Como é que é isso? Olha, está sendo gratificante, porque eles têm uma imagem do negro e do espiritismo em geral, uma imagem muito negativa, uma imagem pejorativa. Então, eu vou explicando para eles o que é, o porquê que se utilizava um barro, porquê que os negros não tinham sua liderança, porquê que eles só podiam ser alguém dentro de uma senzala. E o afoxé é a saudação que a gente dá para os escravos que foram libertos, mas que, porém, continuaram escravos. Que a gente estava comentando aqui, né? Eles foram libertos e simplesmente ganharam liberdade colocados, vamos dizer assim, colocados no mundo, uhum, se virem. Vocês queriam liberdade? É. Então tá, tem liberdade, agora se virem. E não tiveram nenhum suicídio, não tiveram nada. Né? Inclusive, em Porto Alegre está tendo uma manifestação amanhã. O título é Te Vira Negrão. Eu pus até no meu Face. Você é gaúcha, né? Sou gaúcha. Você também, Marina? Paulista. Ah, somos todos gaúchos. E você sabe que eu, conversando com um amigo que também é envolvido com o movimento negro, no outro estado, eu falei para ele, o que tu me diz do 13 de maio? Quero tua opinião, o que você vai fazer? Ele disse, vou fazer greve. Mas eu não acho justo. Alguém me pergunta... Não vai resolver. Uma menina da faculdade falou para mim, é uma data que eu não comemoraria, que eu não faria festa. Não! Nós temos que fazer, porque os nossos escravos, lá na senzala, eles faziam o ritual deles afro, né? Que é o que a Marina cultua, e faziam as danças, eles festejavam entre eles, onde tinha capoeira também. E eu não sei por que o povo não aceita isso. É ideias que cada um tem uma ideia, né? É, porque de qualquer maneira, até vamos deixar de lado essa coisa do racismo, tudo é uma coisa para se comemorar, porque o racismo, a escravidão, isso aí, hoje nós temos hoje muitos brancos cativos também, trabalhando exatamente como escravos, sim, aí, crianças também vivem na escravidão. Isso, então, isso de se comemorar o fim da escravidão é digno de comemorar, mas sem essa conotação, né, de que o negro se coloque numa classe inferior, né? Isso, como você exatamente falou, né, Marina? Ele é que tem que tomar para si, que não, eu não sou menos do que ninguém, uhum, né? Independente de religião, cor. Até para conquistar o seu espaço, né? Exato. Outro dia eu vi um debate a respeito disso, sobre racismo, num canal pago, e aí estavam junto ali um dos participantes, era o humorista Hélio de la Penha, ele que é negro e tal, uhum, e ele dizendo justamente isso, que ele não concordava com isso de cota, porque ele, né, graças pelo esforço dele, independente de ele ser branco ou negro, pelo esforço dele, conseguiu uma boa condição social, trabalhou, buscou, foi atrás e tal, e devido a isso, o filho dele hoje tem boas condições sociais, estuda num colégio particular, ele poderia... pela condição da pele dele, ele poderia requisitar uma cota para negro numa faculdade, numa coisa. Mas ele disse, não, eu não acho justo, porque, né, eu fui pobre, nasci negro, mas eu fui pobre, trabalhei, conquistei meu espaço, e não é por causa disso que meu filho agora vai buscar uma cota numa faculdade porque ele é negro. Não, ele tem uma boa condição financeira, do mesmo jeito que um branco teria. Sim, sim. Né? Do mesmo jeito que eu estudei em colégios particulares, mas já estudei em colégio público também, né, e nunca fui lá buscar a minha cota. Então, há que se respeitar, sim, sim, mas respeito, mesmo assim, sim, eu achei, é como você falou, né, Marina, é o negro que tem que se posicionar, tem, né? O negro tem que se posicionar. Tem que lutar. E é o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo, porque depois dessa... Eu tenho até aqui, esse 13 de maio, uma falsa farsa de abolição, né? Porque o negro foi liberto e não teve uma estrutura, dificuldade em trabalho, em moradia, em tudo, né? Então, é como diz esse movimento de Porto Alegre, te vira negão. Abriram as portas e te vira negão. E é o que a gente está fazendo, né? E que a gente se quer virando, fazer. Indo atrás. Sim, e eu queria que... Como eles mesmos falam, queimando a cara. Ah, vocês só ficam queimando. Mas se não for assim, se não começar essa luta... A tia Maria teve, graças a Deus, a ideia de fazer o ano passado. Esse ano vai repetir. E nós vamos repetir até o pessoal se acostumar. É, se conscientizar. Mas isso, para isso precisa do apoio da classe de vocês, da classe desse grupo. Exatamente. De vocês, dos espíritas, seja os adeptos, simpatizantes. E começando pelos negros mesmo. Exatamente. É, e se eles não tomarem isso para si, não apoiarem esses eventos, né, vão ficar sempre achados. Até os convites que a gente faz, vou dar resposta depois, vou pensar, vou ver. Sabe, a gente mesmo lutando por isso é difícil. Mas eu tenho certeza que a gente vai ser vencedor. Vamos desistir dessa luta nunca. Eu não vou desistir nunca. É porque, acima de tudo, vocês são guerreiros, são mulheres, são guerreiros. Eu sempre vejo, e eu admiro muito nisso, porque vejo mulheres à frente disso. Eu não vejo homens buscando isso, eu vejo mulheres, sim, né, batalhando. Verdade. E como vocês falaram agora, dando a cara a tapa, a tapa, né, se expondo, né, se queimando, né, como dizem os amigos. Vamos lá, se queimar, mas não se queima por um motivo, né, por um ideal, né? Exatamente. Uma pausa justa. Claro. Tia Maria, me fala da programação, então, desta terça-feira. Terça-feira, como é que ela vai ser? Então, terça-feira, eu quero agradecer o Jeremias, que é o proprietário do Pacová, que gentilmente, segunda vez, está nos cedendo. Mais uma vez está nos cedendo o espaço, né? Então, vai começar 21 horas o evento, aí vamos ter a apresentação do Grupo Afoxé com a quebra das correntes. E a professora Ângela da Unila vai palestrar, mas é uma palestra curta. A mãe Marina também, que eu sempre gosto de ouvir a mãe Marina. E nós vamos fazer o samba de raiz. Aquele sambão mesmo gostoso. Samba de raiz. O pagode da tia Marina. E eu espero todos lá para nos prestigiar e ficar junto com a gente lá nessa homenagem para os nossos ancestrais, não esquecer nunca o sofrimento deles. Com certeza. Então, uma boa programação então para terça-feira, a partir das 8 horas da noite. Não, a partir das 21 horas. Das 9 horas da noite. Nessa terça-feira, a partir das 9 horas da noite, no Pacová, café, né, aqui pertinho da gente aqui. Então, fica esse convite para vocês. Outras informações para quem quiser, liga para vocês ou pode não, ir direto lá. Quem quiser alguma informação pode ligar no... grátis. Não, entrada franca. Certo. Só vai pagar o que consumir, né? Certo. Mas... A entrada é franca. Tem um telefone para contato, 3575-7426. 7426. Ou 3525-1751. 1751. Tá certo, então. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfos.com.br. Meninas, obrigado pela participação. Obrigado, Meninas, mais uma vez, igualmente. E obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês. Agora, 3 horas e 31 minutos.